parada aí. Tem que ser mais forte, tem que ser mais potente. Deu bumbum balança, então joga essa pro trap. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma bumbum balança, então joga essa pro trap. Toma, toma, toma, toma, vai lá. Meu coração agora bate por piranha. Meu coração agora bate por piranha. Quem tá casado ama, quem tá solteiro transa. Quem tá casado ama, quem tá solteiro. Meu coração agora bate por piranha. Meu coração agora bate por piranha. Desce então, mete. De piranha, se ofendeu? Olha o bucetão batendo no chão, batendo no chão, batendo no chão. Está bem, só não tá melhor que eu. Minha está bem, só não tá melhor que eu. Minha está bem, só não tá melhor que eu. Sabe qual a novidade que aconteceu? Eu tô suado, só tô curtindo a vida. Bah! Só lembro de tu sentando gostoso na minha vara. Só lembro de sentando gostoso na minha vara. Só lembro de tu sentando. Então fala mais alto, caralho. Só lembro de tu sento, sento, sento, sento, sentando. Só lembro de tu sento, sento, sento, sento, sentando. Só lembro de tu sentando gostoso na minha vara. Atenção, todas novinhas de comunidade. Vai começar o aquecimento, mas o aquecimento de verdade. Ao som do atabaque, ela bate. E assim que começa o combate, chama as amiguinhas pra frente da equipe, faz a posição de ataque. Eu já sei do teu macete, agora eu vou falar. Yuri Martins já sabe o macete, agora ele vai falar. Que ela bate, bate com o bumbum no calcanhar. Ela bate, bate com o bumbum no calcanhar. Ela bate, bate. Fica, pacifica, fica, fica, fica, pacifica, seta, relaxa, se concentra, pacifica, seta, relaxa, se concentra, pacifica, fica, fica, fica, pacifica, fica, fica, fica, pacifica. Olha o barulhinho. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não briga com ela não. Olha a explosão quando ela